verdade. Deixa de castigar o meu coração, que um dia foi seu abrigo. Me perdoa se te magoei, mas me tira logo desse castigo. Eu sei que agora, ser a sua esperança. Eu sei que